programa a seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo. Não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, segunda, dia 27 de maio de 2019. A notícia dessa vez... Primeira-ministra britânica renuncia ao cargo. Puta merda. É treta. Putz. Cadê o... Esse é aquele momento que eu tava esperando desde o... Não, nego... Ano passado. Eu tava falando pra ela sair desde que ela foi eleita, tá ligado? Então, é, eu tava esperando desde o ano passado. Muita confusões. Pô, foda. A gente vai ter que cortar ela da abertura, então. Por quê? Ah, verdade. Porque ela tá na abertura. Cara. Não, ela fica ali como uma memória há um tempo que se foi. É, pois é. Então, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Sim, é Teresa May. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. É que não é maio, abril. Putz, a gente tá em maio. E ela saiu em maio. Pois é. Ela saiu no final de não, maio. Não, ela vai sair em junho. Ela esperou maio acabar. Caramba, isso aí. Maio acabou, ela acabou. Nossa. Acabou o governo. É, conspiração do Jorge acabou Soros. O governo maio em maio. Tudo conspiração do Jorge Soros. Exato, isso é o reptiliano dando sinal do que eles vão fazer. Pô, tudo se encaixa. Exato. Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, ela saindo em maio. Tudo se unifica quando a gente quer. Cara, a verdade de ter o Rodrigo Maia, a gente precisa de um Azteca, tá ligado? Piadinha merda, mas vamos lá. Os Apotecas. Porra, tudo faz sentido. Não, mano, os Aztecas são reptilianos, caralho. É? Eu não sabia, não. Os Aztecas, os Maia, tudo reptiliano. Nunca vi aquelas pinturas, aqueles desenhos na pedra, não, cheio de lagarto? Você achava que era o quê? Não, isso eu tô ligado. Inclusive tem um líder, se eu não me engano ele é Maia. Ele é Maia ou Inca, agora eu não me lembro. Porque ele está sentado numa espaçonave. Caralho, eu lembro disso, mano. Era tipo... era a coisa mais, tipo... Vamos interpretar o passado com o que a gente tem hoje, tá ligado? Exatamente, e a gente tem certeza agora. E vamos prosseguindo. Vamos lá, que a gente já saiu muito do... Não tem muito a dizer, não. É. Então, no dia 24 de maio... Teresa Mary May. Sim, esse é o nome dela. Caralho, Teresa. Que nome lindo, velho. Mary May. A gente só tem nomes maravilhosos nesse programa. Pô, esse é nome de inglês mesmo. Porra, foda. É nome de inglês católico. Teresa Mary? May, puta. Porra. Nossa, é o nome da minha filha. Cara. Primeira-ministra do Reino Unido pelo Partido Conservador desde julho de 2016, anunciou sua renúncia ao cargo após a falha da sua terceira tentativa de passar o acordo feito sobre o Brexit pelo Congresso Britânico. Renúncia essa que irá valer a partir do dia 7 de junho. A primeira-ministra já havia sobrevivido a um voto de desconfiança do parlamento e uma votação interna do seu partido. Olha aí, que já estavam fazendo a jogadinha escrota debaixo dos panos. Não, basicamente o que aconteceu era, a galera queria tirar ela? Queria. Alguém queria assumir a batata quente que é o Brexit? Não. Então ela ficou. Exatamente, agora... Tipo, não era porque nego amava ela, porque ninguém queria assumir a treta que ela tava assumindo, entendeu? É, deixa essa véia aí... Ela tem mais a perder que a gente, tá ligado? Inclusive no discurso dela pra renúncia, ela se emocionou no final, foi bonito, eu gostei do discurso. Ok. Só queria dizer isso. Se emociona fácil. Eu não me emocionei, eu gostei. Ela que se emocionou. No fundo tem um coração de... Eu não. De tecido. Tecido. De tecido. De tecido afável. Coração de seda, né, mano? Eu tô lá não na é China. Só... Não. Não é só tecido adiposo. Embaixo de todo esse tecido adiposo existe um tecido afável. Moleque ainda me chama de gordo nesse coração. Fran... Não, todo mundo tem tecido adiposo. Uhum. Você falou todo esse tecido adiposo. Eu não falei isso? Tipo, não, essa, né? Todo esse volume de tecido adiposo. É, foda. Aí tem um tecido afável. Né? Afável. Ele chama... Que se emociona com o discurso da Teresa May. Não, eu gostei do discurso. Foi um bom discurso. Você se emocionou, que eu sei, tava até chorando. Eu nem gostava do Teresa May. Eu também não, mas o discurso emociona qualquer um. Eu também não gostava do Fidel, mas me emocionava com os discursos de 4 horas. Caralho, aí você tá de sacanagem com a minha cara. Emocionado às 4 horas. Pera, o Fidel Castro era tipo o primeiro podcaster, tá ligado? Chorando por 4 horas. Então, a renúncia da primeira-ministra, que foi colocada no cargo especificamente para negociar o Brexit, aprofunda a crise política em torno da saída do país da União Europeia. É, rapaz. É porque, tipo, a gente tirou o primeiro-ministro que tava lá pra fazer o Brexit, tá ligado? Tipo, esse era o único objetivo do governo May, era fazer o Brexit. É, e agora ela sai, e agora? E agora, como é que fica, José? Porque, né, não é fácil, digamos assim. Não, e a União Europeia já não... A União Europeia. O Reino Unido já não fazia... Tipo, ele não fazia parte de vários acordos da União Europeia. Então ele não era um membro, sim, muito pleno, assim, não. É, não tinha a moeda lá, então, umas taxas... É, não, tá não unificou a moeda. Ainda tava lá, é. Então... Isso tornando a saída sem acordo o resultado mais provável, já que o seu sucessor mais provável, o ex-ministro do exterior, Boris Johnson, que é a favor de um corte mais forte entre o país anglo-saxão e a União Europeia, é a favor do famoso hard Brexit. Sabe o que seria engraçado e legal? Se simplesmente não tivesse ninguém pra tomar o cargo. Porque ninguém... É, ninguém se, assume se a treta. Aí o Brexit acontece porque não tem governo, tá ligado? É, exatamente. Aí, tipo, ia ser muito louco. Mas, tipo, pra quem tá querendo entender, porque pra quem não manja, basicamente você tem o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, e você tem a treta da não saída, que principalmente do Partido Trabalhista, que quer cancelar a saída, você tem os moderados, que querem a saída com acordo, e os radicais, que querem a saída sem acordo. E o que seria esse acordo? Esse acordo é basicamente, tipo... Imagina o Brasil tá no Mercosul. Dentro do Mercosul, certo, você tem vários laços econômicos. Se o Brasil sair do Mercosul, todos esses laços econômicos estão cancelados. Isso. Agora imagina um país que tem mais do que só laços econômicos. A União Europeia, você tem várias... Você tem livre circulação, você tem livre presença, você tem tudo. União Aduaneira, tipo, a União Europeia tá tipo no último passo antes de se tornar um país. Então, tipo, o mais alto que a gente tem de bloco. É o bloco mais avançado no processo de unificação. Então, tipo, o acordo seria, tipo, como é que fica nossas relações com os países da União Europeia agora que a gente saiu. Sem acordo é tipo, cancelou, a gente tá zerado. É, aí tem que fazer tudo de novo, né? Tem que fazer tudo do zero. Isso, o hard Brexit provavelmente seria um desastre econômico gigantesco. É, a moeda... Porque ninguém ia mais ter mais confiança na economia britânica, um tanto de gente ia sair... Já tá saindo do Reino Unido pra União Europeia, porque tem muita empresa, ela tem um representante na União Europeia. Ele colocava esse representante no Reino Unido. Agora que o Reino Unido saiu da União Europeia, eles têm que tirar o representante do Reino Unido. Quem tá ganhando muito com isso é o Países Baixos. Bom, vários lugares que estavam no Reino Unido foram pros Países Baixos. Essa saída do Reino Unido, ela não é necessariamente muito boa, sabe? Porque o Reino Unido tem laços muito fortes de comércio. Eu pessoalmente... Com a União Europeia, né? Eu acho a melhor ideia de todas. Eu e o Gregório, como vocês podem ver, a gente não é a favor do Brexit. Não. Mas o hard Brexit, pra mim, ele é objetivamente uma ideia de merda. Sim. Eu sou mais internacionalista, né? Eu acho que pelo menos as coisas funcionam melhor quando os países estão mais... Eles têm mais laços de comércio, né? Quanto mais laços de comércio você tem, com mais quantidade de países, melhor é pra você, né? E a União Europeia é muito importante pros países europeus, porque a gente não existe mais impérios coloniais. Acabou? Sim. E países europeus não são famosos por serem muito grandes. Muito pelo contrário. Exatamente. Os menores países do mundo estão na Europa. É, a França exatamente. É do tamanho de Minas Gerais. Uhum. Então, assim, pra a Europa, se cada país da Europa ficar sozinho, por mais que eles tenham um poder maior do que o tamanho deles, eles são muito mais fracos do que China, do que Rússia, do que Estados Unidos. E não só, né? Não só, porque ali tem uma questão muito grande no quesito de, tipo, passar mercadoria pelo mar Mediterrâneo, passar mercadoria pelo mar do Norte, passar mercadoria por tal país. Muita fronteira, cara. Tem que passar por muitos países pra chegar. E pro nosso querido assistidor aí, imagina você estar preso no seu estado. É, tipo, exatamente. Você mudar de estado é uma mudança internacional. Tipo, imagina como é que é a treta disso. É que estados como Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, né, que não tem saída nenhuma pro mar. Nenhuma. É tenso. E aí, tudo que vem pra cá tem que passar por terra, ou ar, né? Mas no caso passa por terra, aí você tem que pagar para os países. E você tem que pagar imposto por todas as fronteiras, tem que ter um passaporte para mover a cada 5 metros. Gás, por exemplo, gás que passa, você tem que pagar todas as taxas para os países que estão passando, por exemplo, o gasoduto. O Sudeste, ele vive do gás da Bolívia, por exemplo. Uhum. Se eu, cada estado brasileiro virasse um país, imagina o Sudeste ia ter que pagar para cada país, para cada estado que passa o gasoduto, pelo gás da Bolívia, ficar muito mais caro. E pior, e se um nega que não vai deixar passar? Fudeu. Tem que fazer que nem a Rússia, que é contornar a Ucrânia, tá ligado? Tem que passar pela Argentina aí, tá ligado? Pela Argentina, pelo Paraguai. É, mas é mais ou menos esse ponto, tipo, tem negócio, a questão de fronteira, por ser muita gente, muitas fronteiras, é complicado. É mais fácil todo mundo ter uma laça ali que une e anula isso e facilita, né? Pois cada é. Um desenvolve mais rápido, né? Então você tem essas várias coisas. O militar de cada país europeu sozinho não é uma merda. A economia de cada país sozinho é uma merda. Uhum. Então, mas eles juntos, na União Europeia, eles conseguem fazer frente aos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Que foi o que aconteceu no início dos anos 2000 pra cá. Que é países tipo Europa, Brasil, Japão, indo contra uma hegemonia dos Estados Unidos como o país mais foda de todos. A própria Inglaterra, se a gente pensar, que tem muita gente que pensa assim, mas Inglaterra. Ela é ingrata. A própria Inglaterra, exatamente, nossa, esse trocadilho é excelente. A Inglaterra, ela, podem pensar, ela tem uma força, ela é mais forte. A Inglaterra é um dos países mais potentes da União Europeia e tal. Sim, mas mesmo assim, cara, ela tem muito laço comercial, ela só é grande desse jeito porque ela tem um monte de mercado dentro. E você fazia, mesmo que tipo, mais uns acordos com os Estados Unidos seriam mais vantajosos do que com a União Europeia. Cara, fazer um acordo internacional sem algum tipo de união é muito mais difícil, sim. Exatamente. Na verdade, aí sim você fica à mercê dos Estados Unidos, né? Agora basicamente o Reino Unido tá à mercê da União Europeia e dos Estados Unidos. O que é pior do que você tá ali, né? Digamos assim, no controle da União Europeia, praticamente, junto à Alemanha. E pra vocês terem uma ideia, o Reino Unido, a soma da Grã-Bretanha mais o norte da Irlanda, é menor do que a principal ilha do Japão, por exemplo. Uhum. Então, mesmo o Japão, que não é um país gigantesco, já é bem maior do que o Reino Unido. Então é complicado. Eu não acho que foi a melhor coisa a se fazer, né? Então, não, mas é que já estão fazendo mesmo, estão levando pra frente. E agora colocaram um maluco que ia zoar mais ainda. Mantenham pelo menos os laços comerciais, né? É o que a gente espera. Vamos ver como é que foi. Do nada, assim, é meio difícil. Pois é. Então, porque... vamos voltando aqui para a notícia principal, após essa discussão sobre a presença do Reino Unido na União Europeia. A gente está falando aqui de a sucessão da May não vai ser uma sucessão parlamentar. Tipo, não é o parlamento que vai eleger um novo primeiro-ministro. Quem elege o novo primeiro-ministro é a coalizão vencedora, que é do Partido Conservador. Então a eleição é dentro do Partido Conservador. Então todo mundo que eu falar agora é do Partido Conservador. Muito engraçado, o Partido Conservador é o que mais tá apoiando a saída da Inglaterra da União Europeia. É porque tem muita questão do o Brexit tem muito em volta do patriotismo, do tipo, a gente não é igual aos europeus continentais, nós somos os britânicos. Mas exatamente, tá quebrando o que tinha antes, então não é tão conservador assim. Você tá quebrando a instituição anterior. É conservador porque é antes da União Europeia. Não sei, não tá entendendo. É isso aí, então é super ultra conservador, né? Aí então, faz sentido, tipo, porque você tem que lembrar, mano, que tinha aquela velha treta do Reino Unido, né? Que quando você tinha no Canal da Mancha, que é a parte de mar que separa o Reino Unido da França, quando você tinha neblina no Canal da Mancha, os jornais britânicos diziam que o continente estava isolado. Uhum. Então, tipo, eles gostam um pouco de serem isolados. É por isso que é coisa de inglês, né, cara? O povo é todo fechado. O britânico é cuzão. O céu é nublado demais. É muita chuva, deixa a galera puta. É, muito cinzento. Então, nós temos também os outros possíveis sucessores. Os dois principais sendo o atual ministro do exterior, o Jeremy Hunt, e o atual ministro da saúde, o Matt Hancock. E entre vários outros. Só que, tipo, com quase toda certeza vai ser o Boris Johnson. o cara da separação. O cara que quer zoar. Porque, na verdade, o Boris Johnson, ele não é, tipo, eu quero o hard Brexit mesmo. Ele é meio que, tipo, ou a União Europeia aceita fazer um acordo melhor com a gente, ou é hard Brexit. Entendi. Tipo, ele não é exclusivo a hard Brexit. Pra ele é, ou a União Europeia nos ajuda, ou foda-se. Ele é o famoso chantagista. É. Então, a Theresa May recebeu apoio tanto de opositores internacionais como o presidente da França, o Emmanuel Macron, que chamou o trabalho da ex-primeira-ministra de corajoso, tanto de apoiadores internacionais como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse se sentir mal por ela. Caralho, aí sim. Eu peguei esse aqui porque era mais curto, mas o Trump, ele falou bonito. Falou, não, porque ela é top e tal, ela fez um trabalho top. Caralho, aí sim, respeito. Porra, essa mulher... É porque basicamente o mundo inteiro tava com pena da Theresa May. Tipo, caralho, olha o abacaxi que deu na mão da mulher, gente, coitado. Não, tem que deixar ela na intro, então. É tipo um país que você odeia e te ajudar a acabar com uma rebelião, tá ligado? Tipo, ah, não, você não merece a rebelião, deixa eu te ajudar. É, então... como vai pros livros de história mesmo? Então a gente deixa aí na intro. Por exemplo, que nem vamos dar um exemplo histórico aqui. Ó. O Império Austríaco odiava o Império Russo. Só que quando a Hungria se rebelou contra os austríacos, a Rússia ajudou a acalmar a galera. Então é tipo, não, vou ajudar vocês aí, cara. Eu odeio vocês, mas isso aqui vocês não merecem. Isso é sacanagem. Isso é putaria. E... além disso, uma pequena curiosidade aqui, o Trump vai visitar o Reino Unido em junho, no início de junho. Quer dizer que ele vai estar lá pros últimos dias da May no cargo. Caramba, vai lá só pra despedir da... É, foi dar um abraço, falar, não, você fez seu melhor. Valeu aí. Vai ter mais jogo no futuro. E... valeu, falou, Zé Noite. Mais curiosidade ainda, o nosso querido Trump vai jantar com a rainha. Ó... oh. O que é uma honraria que só foi concedida a 3 presidentes americanos. Caralho, esse porra. Trump é foda mesmo. Então é isso aí. Só que é tipo todos os últimos, tá ligado? É tipo Trump, Obama e o Bush, filho. O tupete dele conquistou ela, te garanto. Ela falou, esse cara laranja, eu quero ele. Eu quero ele aqui com nós. Maneiro, maneiro. Então, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo. E falou. Falou. E não saia da União Europeia. Deixa eu ver. Sua opinião política. Vai que, tipo, tem um presidente de algum país ouvindo a gente. Tomara que seja da Inglaterra, do Reino Unido. Aí não tem presidente, pô. É, a mensagem final, na verdade, deveria ser que forças unidas são mais fortes. Economias unidas vencem a China. Não, não, não. A China engole todo mundo. Pois é. Independente de quantos você une. Pode unir todo mundo, a China ganha. Exatamente.